Português Suave. A música portuguesa que vale a pena. Na Rua, com João Pereira. Então, muito boa tarde, sejam bem-vindos à segunda hora da emissão de hoje do Português Suave. Comigo já tem aqui o Tiago Ferreira, o Cavalheiro. Ele que editou recentemente um novo disco, o Mar Morto. É sobre ele que vamos falar já a seguir. Olá Tiago, bem-vindo ao Português Suave, como é que estás? Olá, boa tarde, estou ótimo, obrigado pelo convite. Nada era essa. Primeira pergunta que te quero fazer é inevitável, como é que te sentes por ser número um no top da Rádio Universitária de Minho? Sinto que é um milestone na minha carreira ter ficado no número um. Eu nunca pensei, aliás, eu nunca penso na minha música como música de tops, por isso estar à frente de alguma coisa é sempre uma coisa bastante sinistra para mim. Mas é porque eventualmente há pessoas que gostam de ouvir e isso deixa-me muito contente, claro. Claro que sim. Agora, falando um pouco mais a sério, em jeito de introdução à nossa conversa, é preciso ir um pouco atrás no tempo. Como é que surge a tua ligação à música e como e quando é que chegas a Cavalheiro? Eu sei que já tiveste outros projetos totalmente diferentes deste teu último. Ora bem, eu cheguei à música como chego a quase tudo na minha vida, que é por aborrecimento. E eu cresci em Santo Tirso, que, para quem conhece, não é provavelmente o sítio mais agradável para se crescer, e a dada altura do aborrecimento surgiu a vontade de fazer música, porque eu ouço música e sou um bocado obcecado com música desde que sou criança, e comecei por ter, aliás, comecei por tocar bateria, e toquei bateria durante alguns anos numa banda que tive na altura chamada Viados com Fome, que é totalmente diferente do que faço que agora. Que é bastante diferente do que faço agora. Depois estive-me envolvido em vários projetos de coisas também profundamente distintas daquilo que faço agora. Música eletrónica, música experimental. E depois, há cerca de 6, 7 anos, tive a curiosidade de cantar, de escrever canções. E que era uma coisa que eu nunca tinha feito. Então... não sei, aventurei-me um bocadinho por aí, comecei a escrever algumas canções, e é esse que chegou a Cavalheiro. E depois, ao longo do tempo, fui moldando um bocado aquilo que possa ser hoje em dia a minha identidade enquanto escritor de canções, e fui lançando EPs e agora e discos. Este já é o teu sétimo trabalho? Sexto, talvez, não sei. A contar com aquele sem título. É capaz... Não guardo, eu não guardo os discos, por isso depois fica um bocado difícil para perceber o que é que já fiz e o que é que já não fiz, mas pronto, fui lançando e fui, a coisa acho que foi maturando também um bocado, e aqui estou com o Mar Morto. O Mar Morto sucede ao Trégua, que saiu há 10 anos. Uhum. Como é que vês a tua evolução enquanto artista? Quem era o Cavalheiro da altura e quem é o Cavalheiro de agora? Primeiro, eu nunca me vejo como um artista. Okay, acho que então. isso é uma coisa demasiado pretenciosa para aquilo que eu faço. O que eu vou fazendo são canções, e é nisso que eu gosto de fazer, aquilo que eu me debruço e que eu tento fazer melhor. E o Trégua foi um disco que eu fiz, e eu tentei na altura claramente fazer um disco romântico, que é uma coisa complicada, porque música romântica não é propriamente uma coisa que as pessoas normalmente gostem de ouvir, sobretudo nos meios em que eu me mexo, e porque fazer música romântica é caminhar muitas vezes em cima de um fio de uma navalha, porque é muito fácil cometer erros terríveis e as coisas soarem mal. Fim do Trégua. Queria fazer um disco, queria fazer uma coisa diferente. Entretanto, tive um azar consegui estragar muito o meu braço direito e parti o meu braço direito e fiquei com ele num estado absolutamente lastimoso, o que me impediu de tocar durante algum tempo. Mas durante esse tempo em que não estive a tocar, estive a acumular uma espécie de raiva e de vontade de fazer um meu disco novo. E quando eu comecei a fazer, quis que eu fosse substancialmente diferente em termos de sonoridade. Se bem que, no fundo, a matriz é sempre a mesma, que são sempre canções. Sim, mas este é claramente mais rock do que é mais rock. Todos os teus trabalhos. E eu acho que é mais rock em tudo. Ou seja, acho que as letras são mais assertivas, acho que a sonoridade, a própria forma como ele foi composto, porque foi a primeira vez que eu compus um disco na sala de ensaios, em que não preparava nada, em que não fazia demos em casa, em que simplesmente chegava à sala de ensaios e qualquer coisa teria que sair, e saíram. Saíram umas 9 canções, e depois algumas foram abortadas, e depois importei uma, feita pelo Filipe Azevedo, que é a faixa que fecha o disco. É a primeira vez que edito uma faixa que não foi escrita por mim, a música que não foi escrita por mim, e eu acho que todo ele é um trabalho bastante... mais emergente e mais cru e mais duro. Apesar de ser um disco mais roqueiro, o título Mar Morto, não é? Este disco chama-se Mar Morto. Que mensagem é que tentas passar neste teu trabalho? Aquilo que eu faço sempre com Cavalheiro é uma coisa muito simples, que é falar daquilo que é a minha vida. Uhum. Que, como é óbvio, não é nada de absolutamente extraordinário. E... quando eu estava a começar a escrevê-lo, li, por acaso estava a ler sobre o Mar Morto, o corpo de água entre a Jordânia e Israel, e encontrei ali uma metáfora maravilhosa, porque no Mar Morto, no corpo de água, a salinidade é tal em que é praticamente impossível uma pessoa afogar-se. Mas essa mesma salinidade impede que haja vida dentro do mar. E essa... essa foi, pareceu uma metáfora perfeita para uma fase da vida adulta, em que é um, há um mar de possibilidades, porque eu tenho, felizmente, bastante graus de liberdade na minha vida, mas ao mesmo tempo nenhum deles me parecia particularmente apelativo. E por isso havia uma espécie de mar morto de possibilidades, e eu gostei muito dessa metáfora, e foi a partir daí, por acaso, o título do disco há de ter sido a primeira coisa que eu tive pronta para o disco. Eu decidi qual era o título, o título pareceu-me bastante apelativo, e depois fui construindo as canções em torno desse conceito e dessa metáfora. E talvez a capa do disco também, não é? Apesar disto, diz o teu nome, diz o nome do disco e tem uma linha. Tem uma linha. A capa do disco, como a maior parte das coisas que eu faço, é um plágio dos créditos de um filme que eu vi a dada altura, do Errol Morris, chamado Thin Blue Line. E eu achei imensa piada ao grafismo, porque era uma linha só azul num fundo negro, e achei que, era apropriado. Curiosamente, nunca tive tanto feedback relativamente à capa de um trabalho meu, e foi, eu diria, quase unanimemente muito negativo. O que me deu a entender que normalmente estava a fazer alguma coisa de certo. A maior parte das pessoas perguntavam-me se era a sério, ou porque é que tinha sido assim, ou se era uma piada, e não, eu acho. E quando olho para ele, claramente, gosto, ainda assim. Ok. Tu vens cá, para além de falar do teu disco, vens cá tocar algumas canções. Vamos, ou vais agora tocar a primeira, não é? Vou. Como é que se chama? A primeira música é o tema que abre o disco, chama-se Este Dia, e como o disco é uma coisa bastante pujante e rock, eu hoje estou munido apenas de uma guitarra acústica, vou tentar emular a simulação com um assobio, que eu acho que é uma coisa que tem tudo para correr mal, mas que vou fazer na mesma. Ok, vamos então só colocar aqui um separador e já a seguir, Tiago Ferreira, o Cavalheiro, vai tocar uma canção aqui no Português Suave. Português Suave, a música portuguesa que vale a pena. Marrom, com João Pereira. Pensei estar aqui, nunca esperei por este dia. Andei em frente e recuei, caí numa vala vazia. E tudo foi acontecendo enquanto eu fazia outros planos. Agora o que tenho eu, tão pouco em já tantos anos. Contra mim, tira-me tempo para mudar. Já tive tantas mais certezas de como isto ia acabar. E tudo foi foi acontecendo enquanto eu fazia outros planos. Agora o que tenho eu, de pouco em já tantos anos. Vou bater palmas. Obrigado. Afinal, está a correr bem a cena do Subi. Olha, esta é a primeira canção, é o single de apresentação deste teu novo trabalho. Porquê a escolha para este tema? Porque é que eu achei que este devia ser o primeiro tema do disco? Tenho muita dificuldade em ordenar temas em discos. Eu tenho dificuldade em ordenar temas em concertos também. Nunca sei muito bem qual é que deve ser a ligação entre eles. Mas quando o disco estava terminado e eu decidi qual seria o single, qual seria o primeiro avanço do disco, que foi esta música, que eu achava que era aquela que melhor representava o trabalho em si, eu quis pô-lo em primeiro porque nessa semana tinha ouvido o Nevermind dos Nirvana, uhum. E a primeira música era o Smells Like Teen Spirit. Eu pensei, foi, isto era fixe. Na altura abria-se o disco com a música mais forte, tipo, dava-se um pontapé na porta quando se entrava. E eu, à minha maneira, tentei fazer um pontapé na porta tendo como primeira música o single do disco. E é o teu preferido disco? Se este disco é o meu preferido dos que já fiz, não, ou se esta faixa acaba por ser a tua preferida? Acho que não. Se bem que eu não tenho bem preferidas, porque como acabei de gravar há relativamente pouco tempo, ainda estou naquele luto, porque quando se grava uma música tem que se ouvir e tocá-la até à exaustão e até ao ponto em que as odeias a todas e não queres ouvir mais. Por isso ainda não fazer novo trabalho, não é? Não tenho qualquer tipo de distanciamento para perceber qual é que eu gosto mais. Ok, apesar deste teu projeto se chamar Cavalheiro, tu tens mais pessoas a tocar contigo. Queres dizer-nos quem é que eles são? Tenho, sempre tive, e isso é uma parte muito importante daquilo que Cavalheiro é. Eu, com os três pessoas que estão agora a tocar comigo, já tive a fortuna de poder trabalhar com 15 músicos diferentes que já tocaram comigo. E acho que aprendi imenso com eles, porque eram todos, sem exceção, muito melhores músicos do que eu. Neste momento, estou com um quarteto. Na guitarra elétrica está o Ricardo Cibrão, que também é um músico barcelense, dos Dear Telephone, La La Resonance, que é um excelente guitarrista. No baixo está o João Coutada, que também tocou em Rater, Intermission, toca com o Partizan City, toca com imensas bandas barcelenses. E na bateria está o João Filipe, que é um amigo meu aqui de Braga. Ok, vamos então tocar outra cantiga? Vamos. Estás preparado? Estou sempre. Eu gostava de cantar uma música chamada Calanque, que é a penúltima música do disco, e que eu acho que é aquela que consigo ligar mais com os trabalhos anteriores, porque é claramente aquilo em que eu fui trabalhando nos últimos anos, que são baladas tristes. Ok, vamos lá então. Tiago Ferreira, o Cavalheiro. Mais uma canção aqui, em direto para o Português Suave. Toca a música. Há espaço na cama, há restos do jantar, e há portas que rangem sem ninguém lá passar. Eu ouvi falar disto em filmes e acho que no final todos saíram vivos. Se com cada erro eu vou aprendendo, já estou perfeito. Ou então nada entendo. Obrigado. Tu editaste este trabalho pela PAD, não é a primeira vez que o fazes? Não. Porquê a escolha? Para mim parece uma escolha óbvia, porque felizmente a PAD é um grupo de pessoas que eu já conheço há muitos anos e com quem tenho bastantes afinidades musicais e até pessoais, e da qual faço parte. É um coletivo de pessoas que editam música, que gostam de o fazer de uma forma amadora, mas eu acho que de uma forma bastante séria e até profissional, entre aspas, claro. Porque todos nós na PAD já andamos nisto há muitos anos e temos bastante experiência e não fazemos as coisas por de ânimo leve, apesar de não sermos profissionais, e eu gosto bastante dessa postura e tenho um enorme prazer em fazer parte da PAD, por isso era uma escolha óbvia para mim editar por esta editora. Tal como dizias, já andas nisto há muitos anos. Como é que vês, como é que ia dizer, o panorama musical português agora? Qual a diferença de alguns anos desde que começaste? Começaste quando? 2000 e... Eu sei que quando eu comecei ainda não havia o MySpace. Eu acho que isso é capaz de ser um bom indicador de há quanto tempo é que eu faço música. E também triste, porque então, em tanto tempo, acabei por não fazer nada de especial. O que eu acho é que, claramente, agora é mais fácil fazer música portuguesa, porque há mais meios, mas, ao mesmo tempo, acho que esta liberalização total da música, das edições e das editoras e por aí fora, também fez com que, se calhar, ela fosse levada, às vezes, um bocadinho de ânimo leve, e que existam muitas coisas que não acho particularmente interessantes, sem querer estar aqui a desmerecer o trabalho de quem quer que seja, mas acho que há um certo laxismo na música, em alguma música que se faz em Portugal, mas que por outro lado também é positivo, porque o tempo encarrega-se de tratar dessa, de varrer um bocado essa chicória que há aí às vezes. Por isso, acho que é positivo, acho que há imensa gente a fazer música portuguesa, acho que se faz belíssima música portuguesa. Nunca se fez tanta música, isso nem sempre é bom, como tal como tu dizias. Exatamente. Há música boa e música má. Eu não consigo dizer. Mas antigamente, muito bem, boa, a cena é que antigamente havia tão pouca música, não era? Houve uns anos, sei lá, início dos anos 2000, final dos anos 90, havia pouca música a aparecer e o que algumas vezes até era música má, mas acabou por ter o seu sucesso, pelo menos naquela altura. Era mais difícil, era mais complicado. Eu lembro-me das primeiras bandas que tive no início dos anos 2000, talvez 2002, 2003, por aí, 2004, não sei, sou péssimo com datas. Que na altura nós gravamos um pequeno EP e fomos tocar ao Mercedes, no Porto, o meu Mercedes é maior que o teu, e à Galeria Zé dos Bois, a Lisboa, e acabou, porque não havia mais sítios para tocar. Era muito difícil marcar concertos, não havia um circuito organizado de locais para tocar, que é uma coisa que hoje em dia já existe. Existem muitas cidades onde há regularmente concertos, onde eu felizmente consegui tocar em quase todo lado em Portugal, em Castelo Branco, em Bragança, em Setúbal, em todo lado é possível dar concertos, que era uma coisa que antes não havia. E até nas terriolas já consegues dar concertos, não é? Isso e normalmente são, porque é um público são, que tu não costumas chegar. E são, por norma, os melhores concertos. Pelo menos para mim, são de longe os mais gratificantes. Há uma espécie de relação diretamente proporcional entre a distância dos grandes centros e gratificação para mim num concerto. É mais genuíno. Acho que há menos, não sei. Não sei porquê. Claramente não consigo explicar, mas prefiro 10 vezes tocar em Bragança do que em Lisboa. Sim. Tu tocaste há pouco no Porto, no Maus Hábitos. Sim. Como é que correu o teu concerto? Correu bem. Foi o primeiro com este novo ensemble, o que... E a banda, enquanto banda, é uma coisa relativamente recente e verde. Temos muito poucos ensaios e não há aquelas rotinas todas que eu acho que entretanto se criarão, mas acho que correu bastante bem. Eu acho que este disco é um disco que tem, ao contrário de alguns outros trabalhos que eu tive, tem mais energia. É mais fácil de funcionar ao vivo, porque é um disco mais pungente, é uma coisa mais forte, é uma coisa mais alta, e as pessoas reagem mais a barulho do que a silêncio, acho eu. Sim, isso é verdade. E próximos concertos? Vais tocar à tua terra? Vou tocar à minha terra e depois vou tocar a Bragança e depois vou tocar a Barcelos, depois vou tocar aqui em Braga. Ou seja, estamos agora, até ao final do ano, a tentar fazer uma espécie de recruta para pormos o concerto assim bem oleado, para depois no início do próximo ano começarmos a dar concertos um pouco maiores. Espero eu que consiga marcar salas maiores e conseguirmos dar bons concertos durante o próximo ano, 2016. Esperemos que sim. Vamos agora à última canção. Uhum. Tens aí mais uma guardada. Queres falar sobre ela? Quero. O que eu vou fazer é um crime, mas, mas ainda assim vou fazê-lo na mesma. Como tu sabes e como muitas pessoas que me conhecem sabem, eu tenho uma obsessão enorme com Beatles e por isso mesmo... Eu sei, porque tu estás sempre a pedir quando... Sim. Sempre, eu acho que nunca é demais ouvir Beatles. Nunca é demais. Sempre que Beatles. Posso, peço para ouvir Beatles. E decidi, estava em casa e decidi, pá, não, vou escolher aqui um tema qualquer de Beatles para tocar. E escolhi um clássico intemporal, que é o All My Lovin'. Sim. Tiago Ferreira, o Beatle que faltava, agora em direto no Português Suave. Close your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I'll miss you. Remember, I'll always be true. And then while I'm away, I'll write home every day, and I'll send all my loving to you. I'll pretend that I'm kissing the lips I am missing, and hope that my dreams will come true. And then while I'm away, I'll write home every day, and I'll send all my loving to you. All my loving I will send to you. All my loving, darling, I'll be true. Close your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I'll miss you. Remember, I'll always be true. And then while I'm away, I'll write home every day, and I'll send all my loving to you. All my loving I will send to you. Oh, my loving, darling, I'll be true. Oh, my loving, oh, my loving, ooh, oh, my loving, I will send to you. Bem fixe. Tu, apesar de não seres sei lá, não gostas que te chame artista, mas apesar de não seres um artista de covers, não é? Ainda tens algumas. Tenho sempre que, por acaso nestes últimos dois foram, claro, acho, creio eu, os únicos concertos que eu já dei com Cavalheiros nestes anos todos, em que não cantei um cover. Eu gosto muito disso. Eu lembro-me de um teu aqui em Braga e tocaste Like a Flaming Lips. Ah, A Feeling Yourself Disintegrate, talvez. Talvez. Que é um belíssimo tema. Eu gosto sempre de tocar. Eu gosto do cover. Obviamente eu não gosto de bandas de covers, porque é uma coisa patética. Tributo aos Queens. Sei lá. Se bem que se me convidassem para uma banda de tributo a Beatles, eu provavelmente largaria tudo para isso. Mas o revisitar um tema de outra pessoa é uma coisa que me agrada particularmente, ou de outros artistas, não sei, de outros músicos. Foi uma coisa que sempre me agradou. Porque é uma coisa que eu faço bastante por casa. Que é tocar músicas de outras pessoas. Eu também faço muito isso. Não é tocar, mas é cantar música. Pronto. Tu tiveste uma, se não me falha a memória, do António Variações, que fizeste com o... Certo, com o Fred. Com o Fred. Essa música acabou por ficar um bocado triste, mas teve direito a videoclipe e tudo, não foi? Foi. Foi, eu gostei bastante. Apesar de, curiosamente, nunca termos estado pessoalmente um com o outro, acho que acabamos por fazer uma inversão total do ónus da prova, porque a Vou Viver, que é o tema em questão, é uma música estupenda e é uma música de arrebatar pessoas, e nós tentamos fazer exatamente o contrário, tentamos transformá-la numa coisa bastante lenta e bastante melancólica. Eu gostei. Vamos ouvir essa música? Agora, vamos se calhar, a isso. Os vamos ouvintes ficaram um pouco curiosos. Vamos então ouvir agora Quero Viver, Ed Freddy's House e o Cavalheiro, no Português Suave. Esta música foi feita a convite da Rum, para o especial, na altura, especial António Variações. Vamos então ouvir Cavalheiro e Ed Freddy's House com Quero Viver. quero é viver de António Variações completamente... Como é que eu ia dizer? Travestida. Travestida. Por Ed Freddy's House e Cavalheiro Tiago Ferreira. Não sei se tens mais alguma coisa a acrescentar, se queres dizer mais alguma coisa acerca deste teu disco, do teu futuro, do... Quero dizer que vou agora começar a dar os concertos e que convido todas as pessoas a aparecerem. E quero-te agradecer pessoalmente pelo convite. Nada, é sempre um prazer. Isto é para toda a gente. Não, não tenho que me sentir especial. Não, podes sentir, claro, claro que és especial. Não estás aqui porque... Porque sou teu vizinho da frente. És meu vizinho. Não, pronto, olha, Tiago, muito obrigado por teres vindo cá. Muito obrigado pelas músicas e desejo-te muito sucesso e boa sorte nos concertos. E a gente vai-se falando por aqui. Obrigado. Um grande abraço, então.